Você está começando aquele programa do Jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Sim, esse é mais um episódio bônus do Fora da Caixa. Em seu novo formato Pocket, o Fora da Caixinha. Eu sou o André Campos, cada vez menos em formato Pocket. E hoje eu estou aqui com... Sushi tamanho Pocket. Rafael vai ser porreiro meu brigadeiro, é esse o podcast? Tengu, pega no meu Pocket. Poly Pocket, você lembra da Poly Pocket? Sabe do que eu me lembro? De um tempo mais simples. Quando a gente morava no campo, né? Aquela no coisa Kansas, toda. Né? Isso, lembra? É, isso. Você tava lá no parquinho, né? Com as criancinhas assim. Pra você apavorar o amiguinho, é só você falar assim: cala a boca, eu sou teu pai. Cala a boca, eu sou teu pai. Isso realmente acontecia de fato. Sim, nos meus parquinhos, sim. É um insulto. Era um cala-boca, era um cala-boca pra pessoa. É, mas tipo, sou teu pai é muito forte. É assim. Forte, porque implica muita coisa, né? Que você transou com a mãe da pessoa. Transou, não só que você transou com a mãe dele, que você é superior a ele num nível hierárquico. Biológico. Biológico, temporal, né? E ele te deve respeito. A criança, ela pensa em tudo isso na hora. Fala, tudo caralho. Isso. É muito impactante. Cala-boca, sou seu pai. Frases com o pai, eu sei. Sempre lembra do Ricardo que é... Cala a boca, cadê teu pai? É, cala a boca, cadê teu pai também. É, também tem essa, que realmente. É pra criança, né, isso daí. É verdade. Não, ou é vai dormir, cadê seu pai? Acho vai que dormir. É, eu misturei a do Tengu com a do... É, vai dormir, cadê seu pai? Uhum. Exato. E pra você que nos tem como suas figuras paternas, seja bem-vindo a esse podcast bônus. Fica aqui o nosso agradecimento, porque se você está ouvindo isso, significa que você nos apoia financeiramente no Orelo. Uou! Obrigado a você que nos apoia, porque graças a você que esse podcast bônus e todos os outros continuam acontecendo. E se você, por acaso, está ouvindo esse podcast sem nos apoiar, considere. Considere, não cometa delitos. Considere isso um aviso. Exato. A gente vai te pegar. Nós estamos indo na sua casa agora. Nesse exato momento. A pessoa vai querer cometer crimes. Não cometam crimes. Cometam, mas não muito crimes. Exato. Cometam, mas não com a gente. É, depende do crime também. É. E não precisa avisar, não, também. É, de preferência. Caixa significa que nós vamos compartilhar aqui coisinhas que nós andamos assistindo, lendo, comendo, ouvindo, sentindo, por que não também, na verdade? Só não pode videogame, ao contrário do que muita gente vem trazendo aqui nos últimos episódios, hein? Vocês têm trapaceado e trazendo coisas relacionadas a videogame, eu tenho visto. Não tem me passado desapercebido, tá bom? Não vou aceitar mais nesse episódio. André, deixa eu te falar. Sabe uma coisa que se assemelha muito a um videogame? Esporte. Droga. E você vai falar de esporte, então... O André vai falar de esporte? Exatamente. Gente, que eu já tô sabendo dos spoilers já desse episódio. Absurdo. Pois é, né? Então, já que fui intimado a puxar o meu assunto principal aqui de hoje, quero falar de um filme que assisti no cinema, que é um filme... Ah, o filme do Trisão. Do jovem do momento aí. É um filme do Menage. Um filme do Menage, que é, no caso, o filme Rivais, também conhecido como Challengers em inglês. Ele é totalmente fictício ou baseado em história? É totalmente fictício. Ok. Tem que assistir o filme... Amigas, primeiro? Tem que assistir, é o prequel, exatamente. Que é o novo filme do Luca Guadagnino, que é o diretor que fez anteriormente o Chame-me pelo Seu Nome. Ah, me chama... Me Chame pelo Seu Nome? É, Me Chame pelo Seu Nome. Gramaticalmente tá errada essa frase, só queria dizer isso. É, mas é mais despojado, né? É, mas é porque Chame-me pelo Seu Nome é uma cacofonia, não é? Mas tá gramaticalmente... Ah, mas aí... Certo. É. E antes também fez o remake de Suspiria, né? E outras coisas aí também. Eu gosto muito de Suspiria. Enfim, é um diretor que tem um certo passado com eroticismo e safadeza, né? Safadeza oculta. Filmes. Uma safadeza, às vezes oculta, às vezes nem tanto assim, né? E o Challengers, ele tem ficado bastante na boca do povo aí, né? Pelo seu teor sensual, erótico e safado. E aí, de fato, é um filme bastante safado. O que é interessante porque tem se falado muito de safadeza em filmes, né? Vem se surgindo esse tema. O tal do sexo desnecessário. O sexo desnecessário. Que nem na vida, né? Pô... É. Você aí que tá fazendo um sexo desnecessário nesse momento. Pois é. Pode parar. O sexo só pode fazer na sua vida quando for pra avançar a plot. Exatamente. No caso, reproduzir. Exato. É. Sexo apenas para fins reprodutivos. Sexo apenas na ranqueada. Exato. Nada de casual. Apenas no casual. Pelo. Isso. A última vez que teve um bafafá bem grande com isso foi com aquele filme lá da Emma Stone, o Pobres Criaturas. Ah, o... é, né? O pessoal ficou meio revoltado, né? E faz pouco tempo, na verdade. Faz pouco tempo. Faz. Mas... Pessoal não, né? Uma galera. Uma facção. Aí. Uma facção terrorista. Tenho visto também, assim, uns tweets que bombam de vez em quando, assim. Um recente que eu vi foi uma pessoa falando, assim, que a cultura pop está cada vez mais próxima do pornô, mas as pessoas são puritanas demais pra falar sobre isso, sendo que você volta pro que era filme popular nos anos 90, anos 80, cara. Era muito pior. Você conhece as porno chanchadas que existiam aqui no Brasil, gente? Era você já viu um pistoleiro chamado Papaco? É. Pois é. Pois é. De qualquer forma, o que é interessante sobre esse filme é que eu não tenho visto a sensualidade e a eroticidade dele sendo tratada dessa mesma forma. Talvez eu tenha apenas andado em círculos mais saudáveis aí. Ou simplesmente o fato de que ele aborda isso de um jeito diferente também. O que é interessante porque eu fui assistir o filme sem saber muita coisa, né? A Clarice que tava empolgada, que ela tava ouvindo falar mais sobre o filme e ela que me convenceu aí ver com ela. E aí tudo que eu sabia era que tinha esse bafafá sobre o trisal, homenagem, né? Uma coisa meio safada, assim. Acho muito lindo quando um filme faz uma homenagem, assim. Né? Só que quando eu fui comprar o ingresso do filme, eu vi lá, pô, censura 14 anos. E ué, como é que é? Como assim, né? Um filme tão safado, censura 14 anos. E o lance é esse, é que ele não é tão safado assim. A safadeza dele é muito implícita, na verdade. Né? Ele... Então é uma safadeza oculta. É, ele não tem, por exemplo, nenhuma cena de sexo no filme inteiro. Ele tem muita tensão sexual, né? E muitas cenas que elas estão quase que explodindo, assim, pra ir pra uma cena de sexo, mas ou não vão, ou você vê só o pós, ou você vê só o começo. Você acha, né, que então tá todo mundo de pau duro no cinema? Então. O tempo inteiro. Então, eu vi um clipe no Twitter até, que tipo, estão os três conversando, né? Os dois caras e a moça, em que o cara claramente tá manejando a ereção dele do short, assim. Falei, aí, tá aí. E assim, casualmente, tá, ó, a câmera nem dá importância nem nada. Ah, tá aí, né? Um putaria oculta. E de fato... Não muito oculta, né? Mas... Qual que é a pegada, né? O filme, ele é sobre esses três jovens tenistas, dois rapazes e a Zendaya, né? Basicamente. Os três gêneros. Os três gêneros. A história é que jovens tenistas, cursando a escola, indo pra faculdade, decidindo se vão seguir a carreira de tenista profissional, tentar se profissionalizar, ou ir pra faculdade mesmo, jogar pela faculdade, ou seguir uma carreira acadêmica mesmo e tudo mais, nesse processo, já despontando, né, já chamando atenção nesse subgênero aí, vamos dizer, do tênis escolar, não sei como é que se chamaria isso, mas já com patrocínio, chamando atenção e tudo, já com grandes promessas pro futuro. Mas é universitário o tênis? É antes de eles irem pra universidade, eles estão pra ir pra universidade. Os dois rapazes, eles eram conhecidos por jogar em dupla por um tempo, mas eles estão jogando separados agora, e eles conhecem juntos a Zendaya, eles vão assistir um jogo dela e se apaixonam imediatamente, fulminantemente por ela, assim, ficam muito gamados nela e vão pra uma festa tentar conversar com ela. Só que foi aquela coisa, assim, dos dois juntos, né, e eles têm essa coisa deles serem vistos muito como uma coisa só, né, eles são os jogadores fogo e gelo. Tem que essa... anime isso! Eles moram juntos e todo mundo pensa neles como uma pessoa só, e quando eles vão chamar ela pra sair, eles chamam ela pra sair junto, tem esse momento onde eles falam, ah, então vai lá no nosso apartamento quando terminar a festa aí, ou, né, e pra gente continuar conversando e tal. E eles, tipo, ah, ela nunca vai, né, só que aí de noite ela toca a campainha e ela vai pro apartamento deles. E aí tem essa cena que o Tengu tava falando, onde eles estão lá e começam a conversar e começa a rolar um clima e tudo mais. E ela começa a perguntar, né, se já rolou alguma coisa entre eles, né, se tem um clima entre eles. E eles, não, que isso e tudo mais. Só que você vê... Eles ficam, lá ele, kkk, que ódio, socorro. Só que você vê que tem alguma coisa, assim, sabe? Tem alguma coisa, em pequenos detalhes, você consegue ver que tem algo além de só amizade ali entre os dois também. Só que, obviamente, os dois também estão muito interessados nela. E aí começa a rolar um beijo triplo ali, e bastante safadezas começam a acontecer. Só que tem esse momento também, que eu acho que ficou bem famoso da cena, onde a Zendaya, ela lentamente vai se afastando só pra assistir, né? E fica essa cena dela observando os dois se beijando só. E ela fala, ah, beleza, eu vou embora, amanhã vocês vão se enfrentar, né, no jogo de vocês. Quem ganhar, eu saio com a pessoa. Ela começa a namorar com esse cara que ganha essa partida, né? E a história, ela vai se desenrolando ao longo dos anos aí. O lance é, o filme, ele começa muitos anos depois disso. Ele começa, sei lá, 13 anos depois desse acontecimento, numa partida de um challenger, que é um torneio local que vai te dar uma vaga pra poder competir no Grand Slam lá, pra você ter uma vaga do 100, que vão poder ir pro Grand Slam pra tentar um título. Você vai descobrindo aos poucos que, entre esses dois caras, um deles virou um tenista famoso, profissional, e que tá atualmente casado com a Zendaya, e o outro virou um tenista meio fracassado, assim, que tá meio mal das pernas. Só que essas informações vão sendo reveladas muito aos pouquinhos ao longo do filme, que é muito interessante que quando começa o filme, você começa a acompanhar essa partida de tênis, que você sabe que é uma partida de um campeonato local, sem muita importância, onde dois caras vão se enfrentar, que você você não sabe quem são ou por que você deveria se importar. No começo, inclusive, a única coisa que você sabe é que a um deles, a plateia aplaudiu mais, a outra plateia aplaudiu menos, então é mais famoso que o outro. E na estrutura do filme, ele vai constantemente voltando entre essa partida que tá acontecendo no presente e o passado. Toda vez que ele volta pro passado, ele te traz uma informação nova sobre a história dessas pessoas, que vai recontextualizando a sua relação com a partida que tá acontecendo no presente. E essa interessante. É muito interessante essa estrutura, porque, tipo, eu fui pra ele esperando ser um filme de muito focado em tênis e tudo mais. Em pênis, você quer dizer? E ele não tem tantas partidas de tênis assim, mas essa partida central, que é a âncora do filme, ela é muito importante pro filme inteiro, e todas as viradas emotivas dessa partida estão ligadas a momentos específicos do filme. Então tudo que tá acontecendo emotivamente no filme é refletido em momentos emotivos dessa partida. Então você tá o tempo todo mudando pra quem você tá torcendo, aprendendo coisas novas sobre os protagonistas. Tá, tipo, aumentando os stakes da partida, exatamente, né? Exatamente. Então, quando você começa, você vê assim, tipo, tá o... Pô, foda que eu não lembro o nome dos caras. O loiro e o moreno, né? Mas o loiro é o casado com a Zendaya. Então tá ele e a Zendaya tá assistindo a partida. Inicialmente, você não entende por que que ela tá tão tensa assistindo a partida. Porque quando você começa a assistir a partida, você não sabe nem que ela tem um histórico com o outro também. E aí você vai descobrindo que ela já saiu com o outro também. E aí você vai descobrindo mais coisas sobre o que aconteceu no passado deles e como que essa amizade deles foi se desfazendo ao longo do tempo. E toda hora você pensa, ok, agora eu já sei tudo. E aí ele volta de novo e apresenta mais uma coisa e você fica, caralho, não é possível. E cada camadas e mais camadas sendo desvendadas, até que quando chega no final do filme, essa partida vai culminando pra um clímax, e é realmente um clímax sexual essa partida. Uhum. A cena de sexo, no fundo, é a partida de tênis, e ela começa a ser filmada de um jeito tão épico e apoteótico, assim, a partida começa a ser filmada como se fosse uma partida de tênis normal, e quando você chega no final, as raquetadas estão sendo filmadas em primeira pessoa, assim, tipo, pá, pá, vira bola, anime. E aí... Caralho. Vira anime total. Tipo, é como se a bola fosse a câmera, né? Uhum. Ela vai atravessando de uma raquete pra outra. Pô, umas cenas absurdas, assim, uns takes muito loucos de tênis, que realmente parece anime, e o suor super exagerado, e a trilha do filme, toda tecno, assim, que é do Trent Reznor, é muito engraçado que você tem cenas tensas, assim, que são personagens só parados, pensando, assim, em conflito com outros, e uma cena que poderia estar só, sei lá, um violino calminho, e tá um batidão tecno rolando no fundo, assim, e a cena fica super intensa. É um filme com muito estilo, muita personalidade, assim, muito interessante, muito intenso mesmo. Pô, muito foda, eu adorei o filme, assim, não esperava gostar tanto. Ontem tava conversando com a Clarice, uhum. E ela estava animadíssima falando sobre o filme. Cara, eu achava que ia ser legal. Exato. Eu não sabia que ia ser tão bom assim. É, eu fui não sabendo o que esperar. Eu fui esperando, sei lá, pô, umas safadezas com a Zendaya, uns rapazes bonitos, assim. Era o nome do filme antes, das Safadezas com a Zendaya era isso. O nome. Tudo que eu sei desse filme é que tem uma cena que a trilha sonora começa quando um cara cai de bunda no chão. É. Que, tipo, tem uma trilha, ela tá meio que baixinha no fundo e tá acontecendo alguma coisa e ele meio que se joga no chão pra sentar, então ele meio que cai de bunda. Uh-huh. E a batida da música começa quando a bunda dele encosta no chão. Tipo, sincronizado com ele caindo no chão. Eu não lembro especificamente dessa, mas a trilha no filme, ela é muito bem utilizada, é muito bem aplicada, de uma forma não muito convencional até, mas traz muita emoção, muita personalidade. Assim. Eu vou ter que ir no cinema assistir esse filme, eu não quero ver Visto do Caminhão, não. Eu tava pensando, ah, vou ver Visto do Caminhão, um filme que vai se falar do que é um, pelo que eu sabia do filme, ah, é um, tipo, como se fosse um anime de esporte, assim, sabe? Uhum. Que é muito bom, é emocionante, blá, blá, blá. Você falando principalmente desses aspectos técnicos, sim, me dá muita vontade de ver numa sala de cinema. É, não, muita, assim, muita. Só pelo jeito que a partida de tênis é filmada, eu recomendo muito. O Luca vai amar assistir esse tipo de coisa. Pô, tem muitos detalhes, assim, o juiz da partida de tênis, assim, só quem escolheu aquele ator pra ser o juiz, pô, o cara é fantástico. Toda vez que ele fala alguma coisa, os personagens, eles estão muito investidos emocionalmente, começam a gritar e xingar e bater com a raquete no chão, assim, ele calmamente... penalidade por xingamento audível, assim, de muito calmo, assim, tentando manter a ordem das coisas, é muito bom. E... É quando mostra o flashback, é que ele teve um caso com os três. Oh, será? Fica aí o mistério. E tem também, assim, uma leitura que eu vi, que me parece uma leitura mais rasa, assim, que, é um filme sobre, nossa, essa mulher malvada manipulando os dois coitadinhos e tal, que eu não acho que seja o que o filme tá passando, assim, eu acho que é perder um pouco o ponto do filme, talvez. Eu acho que é um filme mais interessante. É simplificar a discussão do filme. Eu acho. E o final dele é, porra, muito foda. Muito, muito foda. Uhum. Eu não... enquanto eu assistia, eu pensava, cara, como é que esse filme vai acabar? Não consegui imaginar. E quando ele terminou, eu falei, eu não consegui imaginar que fosse assim. Não. E foi muito foda. Quando eles vão pra aquele festival que teve nos Estados Unidos. Burning Man. Não, o Woodstock. Quando eles vão pra Woodstock, realmente eu fiquei, caralho, o plot twist desse filme é foda. Incrível. A minha referência a isso é uma referência de um filme que eu nem vi. Mas tudo cara, a minha referência é uma referência que eu não tenho. Exato. Referência? Fontes da minha cabeça, não. Fonte, vozes da minha cabeça. Fonte da minha cabeça. Por esse final você não esperava, né? Exato. É. Mas é um filme que eu não sabia o que esperar, não sabia absolutamente nada dele. Ainda não sei o que esperar, né? Porque eu não assisti o filme. Mas eu vi muita gente rasgando muita seda pra ele. Tipo, um dos melhores filmes dos últimos anos. Eu fiquei muito surpreso. Realmente muito surpreendente. Loucura. É legal, né? Cinema? Não é legal quando você vai num lugar e você fala, caralho, cinema. Filme pra caralho, mesmo, né? Porra, foda. É bom, é muito bom isso. Essa sensação. Sim. André proibiu a gente falar de videogames. Absurdo. Eu vou fazer algo diferente. Era só o que eu tinha pra falar. Eu vou falar de um game show. Ai, meu Deus. Um game show? Assim, provavelmente eu teria coisas mais interessantes pra falar pra um público geral aqui, mas eu tô muito pilhado numa galerinha recentemente que eu acho que eu deveria compartilhar com vocês sobre isso, que é o pessoal do Dropout. Eu acabei assinando esses dias, você sabia? Olha só. O que é isso? Então, Dropout, Rafa, é o que era antigamente conhecido como College Humor. Eu acho que eu vi algumas coisas deles no YouTube recentemente. Exato. Então, pra quem tá na internet já aí há muito tempo, já deve ter ouvido pelo menos falar desse nome, College Humor, que era um canal de humor americano, estadunidense, do começo de 2010. Na verdade, é que tipo 2008, acho 2009. Acho que antes, é. Do final de 2000 e tantos. Eles são muito comecinho do YouTube, assim. É. 2007, 2008, talvez. Eles foram, se eu não me engano, o primeiro grande canal de comédia do YouTube. Na época tava surgindo também Funny or Die e alguns outros, mas se eu não me engano, eles foram os primeiros. Eu lembro que eles são antigos o suficiente pra ser de uma época que nem tudo ainda era centralizado no YouTube. É isso. Uhum. Você ia assistir uma coisa do College Humor, você ia pro site do College Humor e assistia no player deles. Exato. Ainda. E meio que é assim até hoje, de certa forma. Eu vou chegar lá. Só pra explicar o que aconteceu pra eles mudarem o nome, depois eu vou falar porque eu quero falar de fato, que vai ser importante explicar isso pra vocês. O College Humor, os donos já saíram há muito tempo atrás, porque foi comprado por uma empresa de mídia, que eu esqueci o nome da empresa agora, e essa empresa foi dona do College Humor até 2020. E até 2020, na verdade eu acho que esse nome vai até 2022. Mas em 2020, um dos, acho que ele, não sei se ele era CEO, mas ele era um dos cargos mais altos do College Humor nessa época, era um cara chamado Sam Wright, que ele não começou lá, mas ele entrou e foi crescendo em importância lá dentro e tal. Em 2020, pandemia. A empresa mãe falou, vocês não estão dando muito dinheiro, né? E se a gente só, tipo, fechar e mandar todo mundo pra casa do caralho. Aí o que aconteceu? O Sam comprou e ele continuou tocando. O College Humor. O College Humor, exatamente. Uhum. E nesse período, alguns anos antes, acho que sei lá, um, dois anos antes dessa empresa vender pro Sam a empresa, eles abriram um site de streaming. Que eles já tinham, né, o próprio site deles com os vídeos dele, mas eles lançaram pago como se fosse uma plataforma de streaming mesmo. Uhum. E o nome dessa plataforma é Dropout. Uhum. Só que aí tinha dois nomes, o Dropout e o College Humor. Acho que, se não me engano, foi em 2020, eles falaram, muita gente tá confusa porque dois nomes e juntaram tudo no nome só, Dropout. Eles trocaram, então, College Humor pra Dropout pra ser o nome, que já é o nome do serviço de streaming deles. É uma decisão curiosa, porque em vez de College Humor, exato, já era bem mais consolidado como nome. Pois é, eu também achei curioso, mas hoje em dia, se for ver no YouTube e tal, tudo trocou o nome, tudo chama Dropout agora, eles têm alguns canais secundários e tudo mais. Tem um site deles que você pode pagar assinatura por lá, e a parada que vai ser meio difícil de falar aqui, pra muita gente que tá assistindo a gente, é que é quase tudo pago, porque eles são uma plataforma de streaming hoje em dia, que você pode assistir por acaso pelo YouTube também. Fica aí o aviso que, assim, se puder, apoie o trabalho da molecada, né? Uhum. Mas dá pra assistir por formas alternativas. Eu sei que eu já assisti uma campanha de RPG do Brennan, não esqueci o nome dele. Do Brennan, exato. É muito foda e eu vi por meios escusos, assim. Deixa eu falar, esse podcast a pessoa teoricamente só está ouvindo se ela está na plataforma do jogo. jogabilidade. Mas até aí tem um limite de quantas coisas a pessoa consegue assinar. Então, exatamente. Se você puder desassinar o Dropout pra assinar a gente, por favor. É isso que eu tô pedindo. É muito baratinho. Ah, eu não sei. R$7 Ah, que bom. Pelo YouTube, pelo menos. Sim, sim. Ah, pra ser membro, então. Pra ser membro. A parada é, eles têm algumas coisas grátis pra você conhecer. Que é o que eu vi. Eu já vi coisas deles. O primeiro episódio dessa campanha eu vi no YouTube mesmo. É. A campanha deles, eu não assisti nada do RPG deles, mas eu tenho vontade de assistir. E eu provavelmente vou assistir e não vou assistir Critical Role, porque o Critical Role, a parada aqui é o quê? É a terceira campanha agora, André? Terceira. Isso. Que é 5 horas por semana com a campanha de anos. Então é muito difícil de entrar no meio e até difícil de começar terminar. E acompanhar. Uhum. Pra mim, principalmente, eu não consigo assistir 5 horas por semana. Eles é tipo 3 horas e as campanhas são tipo 6 episódios, curto, 8 episódios. E aí começa outra história. Exato. Acho que eles até têm uma coisa mais contínua, maior, mas tem várias campanhas menorzinhas. Exato. E eles têm muita coisa tipo no mesmo universo, né? Mas histórias diferentes no mesmo universo. E é muito diversa a mesa. Então, tipo, cada temporada tem galeras que repetem, mas como essas temporadas são mais curtas, tem muito jogador variado. Então, tipo, o mestre quase sempre é o Brennan, mas a mesa muda muito. Rafa, por exemplo, tem uma campanha que é só com Drag Queen. Bem, tem alguma campanha atual de algum RPG muito grande aí que é só com Drag Queen e é muito engraçada são drags muito famosas. Não é esse do Dimension 20? Talvez seja, que tem a Bob, tem um monte de coisa. Tem vários clipes dessa campanha que são muito bons. Eu imagino que fez sucesso porque hoje eu fui dar uma olhada na loja deles, que eu fiquei curioso pra ver o que eles tinham pra vender, e eles vendem algumas coisas dessa campanha específica. Então eu acho que ela deu certo pra eles. Eu acho que é porque ela extrapolou a bolha, sabe? É. A única coisa que eu conheço do Dropout é um jogo de improviso que eles fazem no YouTube. Então, a coisa que me fez parar no Dropout foi que a Mel me recomendou um programa chamado Game Changer. Que eu até recomendei pro André, que eu falei, André, a gente tem que ver esses caras pra chupinhar a ideia deles pro jogo show. Sim, sim. Porque tem umas ideias muito boas. Eles implementam essas ideias muito bem. Qual que é a ideia do Game Changer? Que é o que eu quero falar aqui de fato hoje. Que não é o que eu vi. Talvez não, mas não. Você viu um spin-off, ó. O que você viu é o que eles se fantasiam. Não. Não? Não. O que eu vi é que tem um moço, que é o host, provavelmente. Provavelmente é o Sunrise. E tem duas pessoas que ficam atrás de um negocinho, assim. Num púlpito. E aí é um que eles têm que fazer um musical. Sim. É o Game Changer. É um episódio específico do Game Changer. E depois teve um spin-off, mas começou com um episódio do Game Changer. Que é de improvisação. Exato. Okay. Então, o que é esse Game Changer? O Game Changer, como nome dá a entender, é um jogo que muda toda vez. Todo episódio, entre as, asterisco aí, o jogo é um jogo diferente. E os participantes são convidados a participar sem saber que jogo eles vão jogar. Ok, pra mim, nossa fase 4 tinha que ser tipo isso. E muitas vezes envolve improviso. Então, por exemplo, o primeiro episódio do Game Changer, que deu tão certo que ele repete, eu acho que nas 4 primeiras temporadas tem um episódio com esse jogo, e depois teve um spin-off, que tem 3 temporadas separadas, só dele. E esse jogo que repete muito, que eu acho legal, mas eu acho que já a ideia já pra mim já deu cansou, que tinha já cansou um pouquinho, porque eles repetiram ela demais, até né, no próprio programa e tal. A ideia é de que faz um barulho. Vai aparecer um prompt na tela e você tem que fazer o barulho do prompt. Aí começa com coisa simples, tipo, sei lá, faz o som... Vaca. De vaca. Faz o som de 3 carros de polícia passando com... Enquanto você tá gravando um podcast. Exatamente. Por 4 minutos seguidos. Aí, como é algo muito específico, por exemplo, vamos dar esse caso. Ah, pera aí, eu tenho que fazer o som de 3 carros de polícia passando durante a gravação de podcast. Então a pessoa ela começa a simular um podcast, começa a simular o som. Então, de coisa simples, vai virando uma parada de improviso. Que os prompts pedem que você seja muito específico e o som vai saindo de som simples. Vai virando meio que uma atuação, de fato, né? Então eu acho legal do Game Changer isso de que ele pega essa ideia básica de o programa vai ser sobre replicar sons. Só que ele vai pro limite disso. Ao ponto de que acaba virando uma peça de teatro a parada. E os participantes chegam lá sem saber absolutamente nada. Mas é todo mundo ator e atriz, né? É, a maioria dos participantes são comediantes. É porque é o pessoal, é o cast do College Humor. Eles... Aí entra uma parte triste da história, que eu tava comentando isso, que a empresa vendeu e tudo mais. O moço morreu, o Sam Smith. Então, não, ele é apresentador. Sam Wright, que comprou, ele é apresentador. Assim, uma das coisas que eu fico muito feliz é que galera maneira. Assim, pelo menos parece, né? Parece, Obviamente tem umas ali que tem umas coisas pessoais na vida, assim, que você fica meio questionável, assim. Mas mas um pessoal que parece uma galera muito legal. O Sam parece ser uma pessoa muito legal. O Brennan, pô. O Brennan... Tengu, o Brennan é socialista. É. Eu vi. E ele, todo o programa, faz questão de xingar o capitalismo. Incrível, e falar, cara, sobre isso. Muito bom demais, cara. O Brennan doa parte do salário dele pra trabalho voluntário. É? Não sabia. O homem é absurdo. Tem muito participante trans, por exemplo, também. Tem participante drag que aparece. Então, o cast é muito diverso. Uhum. E eu acho isso muito foda no casting. Aí você pensa sobre o Sam ter comprado. Ah, ele vai ser rico. E coitado, é tão fodido quanto qualquer outra pessoa que tá participando lá. O que é meio triste, porque você vê que eles não ganham tanto dinheiro assim. Uhum. Mas eu acho legal, ele quer ser um lugar bom pras pessoas trabalharem. Uhum. Hoje em dia, sabe quem trabalha lá como funcionário? Brian David Gilbert. É. Ah, ele tá lá. Ah, é? Que ele legal. Tá, eu amo o Brian David Gilbert. Especificamente do Am Actually, né? Ele tá lá e participa de algumas coisas, de outros programas como ele convidado. É o co-host nessa temporada atual do Am Actually, que antes era apresentada por aquele... Eu esqueci o nome dele. É, mas aquele, ele é um meio sem gracinha, que agora mas eu não sei onde ele tá. O If eu prefiro... Ele tá lá no fazendo coisas por lá, tá ainda. Lá ainda. Mas o que que é esse Am Actually? É um... Como é que é? Am, vírgula, Actually. É um programa de quiz nerdzinho mais padrãozinho. Gosto. Assim, né? É legal por causa dos participantes esse programa. Sim, assim. Mas ele é bem, né, nerdzinho, tipo... Ah, eu sou muito nerdzinho. É. Essa é a Bazinga. Série mais antiga ainda. Sim. No ar deles, eu acho. Que é um programa que ele tinha um canal próprio, que hoje em dia tá meio que abandonado. Sim. Mas ainda existe dentro do canal principal do Dropout. Mas foi um dos que eles conseguiram manter durante a pandemia, porque dava pra fazer remoto, né? Tipo, por webcam e tal. O Game Changers, eles mantiveram durante a pandemia também. Foi bem legal a temporada, que como a pandemia se estendeu pra caralho, foi 2 anos uma temporada só, porque foi a temporada da pandemia. Ah, caralho. Mas eu gosto muito dos participantes, e uma coisa que acaba gerando aquela parada de relação parasocial com eles, é que eles falam muito da vida deles. Então, como tem muita diversidade de programa, e muitas vezes repetem o casting principal, que apesar de poucos serem contratados de fato da empresa, muitos são convidados como freelancer pra participar, como comediante convidado e tudo mais, você fica vendo muito da vida deles. Em um dos programas, comenta que quando aconteceu essa situação da venda e compra de empresa, era uma empresa de acho que quase 100 pessoas e virou uma empresa de 12 pessoas. Caramba. Foi muita gente demitida. Uhum. Um dos comediantes que foram demitidos, que ainda trabalha lá, mas eu acho que ele não é contratado, ele é só um freelancer trabalhando lá, que é o Grant. O factoide da vida dele é que ele chupou 50 caras numa noite. E é tipo, uau, incrível. Profissional. Fraco, né? Ah, desculpa. Pô, o gay mais fraco. Tem um episódio do Game Changer que eles fazem um bachelor, sabe aquele programa? Pra ele encontrar um namorado ou namorada, que ele é bi, então eles chamam 6 homens, 6 mulheres e fazem um programa vergonha alheia, horrível. Ai, meu dor, Deus. É muito sofrido de assistir. Deve ser incrível. Um programa que eu acho que tem esse completo no YouTube, que é muito bom, é o da Máquina da Verdade, que na verdade são as esposas deles. Esse é muito bom, esse episódio é muito bom. Esse tá grátis, tem acho 4 episódios grátis do Game Changer, mas o que eu queria comentar é que nisso deles falarem da vida deles, você vê que esse Grant que eu tava comentando, ele foi demitido e ele chamou o Sam pra ir num bar, tipo, consolar ele, porque ele tava muito triste com a situação toda. Aí quando eles vão falar, tipo, lá, do carro deles, eles dirigem, sei lá, um carro qualquer, vai falar celular, metade das pessoas usa Android, porque iPhone é caro. E porque o melhor é o Android, né? Pelo amor de Deus. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Nos Estados Unidos é... A percepção é a diferença. Eu sei. Então, tipo, é um lugar que eu fico feliz que exista, porque as pessoas parecem muito legais, e aparentemente ele paga bem acima da média, os participantes do programa. Os participantes parecem muito legais, parece que paga bem as pessoas que estão lá parecem gostar de estar lá, todo mundo são amigos. Parece um lugar acolhedor, né? Exato. E eu fico feliz que esse lugar consiga existir na internet de alguma forma. Sim. Porque é o tipo de lugar que eu consigo ver falhar, porque tipo, ah, vamos pagar bem os comediantes. Ah, não, a gente não tá, sei lá, pagando os acionistas bem o suficiente e vai fechar. Como foi o caso antes. Ou então, tipo, que nem eles tentaram fazer esse revival do G4. Foi desastroso. É, né? Com, tipo, ah, mais diverso e tudo mais, só que não teve público, sabe? Acabou imediatamente, assim. E eles parecem ter um público bom e fiel. Esse ano, as coisas desse ano estão todas muito boas. Que o Game Changer, ele tá na 6ª temporada esse ano, ele começou no comecinho de 2020, antes da pandemia, só que como as temporadas não são ano a ano bonitinha, esse ano teve a 6ª, tá pra sair os 2 últimos episódios, que vai ser um episódio duplo agora, do Game Changer, e a 6ª temporada é de longe a melhor temporada, na minha opinião. Tem outros programas que eu acompanho que todas as temporadas desse ano são as melhores. Eu não sei se eles estão bem e estão conseguindo investir mais, porque a qualidade da produção de tudo melhorou. Eu não sei se é tipo um dá um gás pra ver se consegue arrecadar mais dinheiro, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas esse ano tá muito boa. E uma coisa que eles começaram a fazer na quinta temporada do Game Changer, que eu não recomendo que vocês assistam, porque eu acho que quebra muita magia do programa, eles começaram a fazer making off. E aí quebra um pouco a magia pra mim, porque você descobre que na edição eles tiram um prompt ou outro. Então, tipo, o número da pontuação é fake. Eles mexem na edição. Então, tipo, o número, você vai ver que alguns episódios... É meio que montagem aquele número, que você vê que ele parece tão pequeno, destacado. E alguns episódios, de fato, são. Porque, tipo, sei lá, com essa cena aqui não ficou muito boa. Tanana. É, não é toda piada que rende, né? É. Então, eu acho meio triste, porque como um jogo, você roubar, digamos assim, no resultado, porque uma piada ou outra que venceu aquele turno, digamos assim, pontuou, mas eles tiraram, então a pessoa perde o ponto. Eu acho meio estranho saber desses backstage, assim. Mas tem uns episódios nessa sexta temporada que foram tão bons que eu queria ver o backstage. E uma coisa que eles falaram é que eles contrataram um game designer. Olha aí! Pra fazer as partidas. E de BBB fato, precisava disso aí, hein? É. E de fato, a sexta temporada é muito boa. Tem um episódio maravilhoso que é o do bingo. Então, chega os três participantes, são sempre três participantes. E em vez de ter o pódio normal lá, que vai ter o botãozinho pra apertar, esse tipo de coisa, é tipo uma lousa inclinada, aquelas que giram, que é uma cartela de bingo gigante. Que é número, né? Normal. Uma cartela de número. O Sam, que é o apresentador, ele vai colocar tipo um prompt, um minigame, alguma coisa. Esses são só perguntas. Vai fazer tipo uma pergunta pra eles. Se alguém acertar, ele roda a roletinha lá do bingo, tira uma bola, e se alguém tiver aquele número, marca. Então é uma partida de bingo, que ele só vai tirar uma bola se alguém acertar a pergunta dele. Só que esses três participantes não sabem, mas em outro lugar do estúdio, tem três pessoas participando de um outro bingo, que é um bingo de comportamento dos participantes. Cada um tem uma cartela de um participante. Então, por exemplo, eu tenho a cartela, sei lá, do Tengu. A Thalissa tem a cartela do André e a Clarice tem a cartela do Rafa. E os prompts das perguntas, quem tá fazendo são esses participantes. Meu Deus. Eles estão tentando... Toda vez que o André ajusta o óculos, marca no bingo. Então, eles estão tentando pescar reações específicas dessas pessoas. Exatamente. Muito interessante isso. E só que quem montou essa cartela foi a produção. Então, tipo, mas a partir de meio que comportamentos que as pessoas sempre fazem. Então, sei lá, o Brennan, ele é um dos caras que tá participando do nível mais baixo, lá dos números. Ele tem hábito de sempre apontar pra tela. Ele tem hábito de sempre estar num rant, começar a falar sem parar. Ele tem hábito de pedir pras pessoas falarem nos comentários. É. Ele fica puto porque não pontuou. Ele, sei lá, vai criticar o capitalismo. Então, sempre que vai ser uma pergunta direcionada a ele, eles tentam pescar esses comportamentos dele. Só que essas três pessoas não sabem disso, mas tem um outro bingo rolando. Meu Deus do céu. Em outro pedaço do estúdio, tem outras três pessoas com uma cartela de bingo dessas segunda camada. Só que o estilo dessa cartela de bingo é comportamento com a equipe. Então, por exemplo, nesse episódio específico, tem uma assistente, um PA que eles falam, né? Só que é uma atriz contratada pra fingir que é PA. Da segunda camada. Da segunda camada. E a terceira camada tem um walk-talk que conversa direto com ela. E a cartela de bingo deles é de comportamento com a equipe. Então, tipo, fazer um fist bump, um high five, ignorar o PA quando o PA fala. Caralho. Então, tipo, eles ficam falando, tipo, leva água pra ele, oferece água de novo. Fica oferecendo água até falar alguma coisa. Sabe? Tipo, e como eles estão entretidos vendo o primeiro nível, se o primeiro nível vai fazer algo que eles estão lá, eles acabam ignorando o que a pessoa fala, ou faz o fist bump sem prestar atenção, sabe? E o jogo, de fato, na verdade, é essa terceira camada. No programa, quem tá sendo avaliado pra ver quem vai ganhar o episódio ou não, é esses três da terceira camada. O Brennan fica puto, porque ele é muito competitivo. Muito. E quando ele vê que no fundo ele não tava nem jogando de fato, ele era só uma peça de xadrez de um jogo, sei lá, de xadrez 4D, ele fica puto num nível. E é maravilhoso esse episódio. Esse episódio não tem no YouTube? Tem, mas se você pagar a mensalidade. Porque a temporada mais recente não tem nenhum episódio grátis. Ah, ok, entendi. No TikTok eu vi um corte de um episódio que eu achei muito divertido. A pergunta era: façam esse programa ser censurado. Porra, bom. Vai chegar acho que até o Bernardo tá participando, talvez. Aí fica, começa a xingar. Ah, porra, merda, não sei o quê. Aí vai lá o outro, não sei o quê, e acho que ele peida, arrota, sei lá. Aí eles ficam música, não conseguem, não conseguem. Aí não sei quem começa, tipo, a cantar alguma coisa que aí censura. É. É tipo, caralho. Não, começou a cantar Beatles. Pô, cantar é bom, né? Um bom. E começou a cantar a música dos Beatles. E aí vai censurar. Aí, tipo, beleza. Tem um que é muito bom, o Rant do Brennan, que é o episódio onde a regra é que o Brennan não podia vencer, porque ele é um excelente participante de jogo de game show no modo geral. Tipo, quando ele vai no Actually, eu acho que ele nunca perdeu. E ele, na vida real, ele já participou do... Quem quer ser um milionário. Exatamente. É, e ele foi muito bem. Esse cara, que ele é muito bom em quiz. Trivia, né? Ele é muito bom de trivia. É muito ele estudou sério, tipo, mitologia. Então ele manja uma caralho de mitologia, de história. Uhum. Então aí, ele tá chegando no final do jogo, né? E aí o Sam pede pra ele, sei lá, dizer se ele sabe qual que é a regra ou alguma coisa assim. Esse episódio em específico, é só pergunta sim ou não. Todas as perguntas é de resposta sim ou não. E eles não sabem qual que é a lógica do jogo. Os participantes não sabem qual que é. Porque, como eu falei, o programa, você não sabe qual que é a regra do programa até o programa começar. E, às vezes, o objetivo do jogo é descobrir a regra do jogo. Isso acontece mais de uma vez. E nesse episódio em específico, tá todo mundo pontuando e o Brennan com zero o episódio inteiro. Aí até que ele fica puto, né? E começa a xingar todo mundo. Mas uma coisa que eu gosto muito no Game Changer é isso do... O bingo é um exemplo disso, que eles pegam essa ideia do bingo... Extrapolam a extrapolação. Exato, você pensa, vai parar no segundo nível. Não, tem um terceiro nível. Uhum. Então, tipo, tem um episódio nessa temporada também que é um de apertar botão. É um programa de quiz, de perguntas normais, de programa de quiz. E cada participante tem um botão, uma caixinha branca com um botão vermelho em cima. Aí faz uma pergunta, a pessoa aperta e responde. Aí quando vai fazer a segunda pergunta, a pessoa que respondeu, o botão não funciona mais. Aí, eventualmente, os três participantes responderam alguma pergunta e nenhum botão funciona mais. Só que o jogo não para. Aqui que eles percebem? Tem botões espalhados pelo estúdio. Caralho. Só que aí tem... Coisas escondidas com botões. Tem coisas escondidas. Então, tipo, tem um botão que é um móvel do IKEA, que você tem que montar o botão usando o manual. E é feito de madeira. Tem um botão que é uma tela, um monitor, mostrando uma câmera filmando na rua com um botão na rua. Meu e você Deus. Tem que, no microfone, pedir pra um estranho apertar o botão pra você. Caralho. Aí tem um botão que ele funciona num timer e as pessoas têm que sair no regaço depois da pergunta em, sei lá, 7 segundos, chegar no botão e apertar o botão. Tem um botão que é um minigame pra você responder. Tem um botão que tá na roupa do apresentador. Tipo, aquelas presilhas de gravata. E tem, sei lá, 24 botões espalhados. E o sushi que a gente faça isso pro jogo show. Não isso. Pô, eu acho que dá, assim. Eu acho que dá. É obviamente outro nível de investimento. Mas essa ideia de que... eu peguei casos mais extremos aqui. Mas mesmo os programas mais simples, que são esses focados só no pódio e responder perguntas, eles extrapolam de um jeito, a maneira que eles escalam a ideia, a lógica do programa, é sempre muito divertido. E tem dois programas que eu acho que o Rafa vai adorar, que é o musical, que eles chamam três cantores, três pessoas que manjam muito de cantar, e o jogo é o apresentador começa a narrar uma história e os participantes têm que cantar essa história como se fosse um musical da Broadway. Será que eu vi? É possível. Só que esse virou um spin-off que tem uma temporada e eu acho que vai ter a segunda em breve. Eu não assisti o spin-off, só vi esse episódio, e esse episódio é muito bom. Eu tenho pedaços da música na cabeça até hoje. E depois teve programas parecidos. Eles chamaram três atores especialistas em Shakespeare, que atuam mesmo em peças de Shakespeare de reprodução. Eu acho que alguns deles é daquela companhia de Shakespeare lá na Inglaterra e tal. E fazem eles atuarem de improviso uma peça do estilo do Shakespeare. E é maravilhosa. Como todo mundo manja do estilo literário, do estilo de escrever do Shakespeare, todo mundo fala inglês arcaico e é muito engraçado as situações que eles interpretam. Tem um episódio do karaokê. Eles têm um livro, tipo um livrão de karaokê mesmo pra escolher a música, só que é o número da música, né, pra você pedir, o artista e uma música inventada. Então quando você escolhe a música, você tem que cantar uma música daquele nome no estilo do artista que você escolheu. Ah, nossa. Improvisando, inventando a música, caralho. Né? Então é muito bom. Então, tipo, tem muitos desses episódios, que nem esses três que eu citei, que é de improviso mesmo, quem manja de improviso de teatro, mas tem uns que são mais estrutura de game show mesmo, de engraçadinho, de pergunta e que e eles estruturam com base nos participantes, né? Eles pegam uma galera mais de game show e fazem um estilo mais game show, e pegam artistas e, né, comediantes pra uma coisa mais de improviso e tudo mais. Isso, os convidados são bem diversos, porque de fato eles fazem os episódios pensando nos participantes. As perguntas são perguntas específicas pros participantes específicos. E é simplesmente maravilhoso. Eu devorei as 6 temporadas, é muito bom, muito bom. E agora eu tô vazando pra outros programas, assim, ensaiando um dia cair no Dimension 20, que é o RPG, que eu acho que é o mais famoso deles. Sim. Sim. Talvez. É isso, Dropout. Tem legenda em português de alguma dessas coisas? Infelizmente não tem. O site deles tá em português, mas realmente legenda ainda não tem. É muito triste. O bom é que se você manja um pouquinho de inglês, todos os episódios já lançam com closed caption. Que ajuda, né? É, ajuda um bocado. É porque às vezes você tem dificuldade em ouvir, mas entende um pouquinho a legenda, então talvez ajude um pouco. Eu mesmo só assisto com legenda, mas infelizmente em português não tem. Pena. Quem sabe um dia? Quem sabe um dia, é. Então fica a recomendação, dá uma olhada no canal, vê os episódios grátis. O Game Changer, os 4 episódios grátis eu acho muito bom. Tem um que é o Murder Mystery, quando começa a partida, um dos 3 participantes morrem, e os outros 2 têm que descobrir quem matou ele. Tem um de descobrir lá a máquina da verdade. Da verdade, que o André citou, que é muito bom também. Esse moço, o que deu o ranch ali. O Brennan. Ele já fez alguma coisa com o Critical Role? Com o Critical Role? Já. Foi um negócio que eu assisti, que eu assisti um episódio. Já mandei cenas disso já. É, ele... Que é aquela campanha extra, que é uma campanha que se passa muito, muito do passado. Isso, isso. Ok, eu vi um negócio dele. É. E quem gosta do Critical Role, tem participantes do Critical Role em alguns programas. Do Critical Role no Dimension 20 e do Dimension 20 no Critical Role. Foi assim que você conheceu? Não. Tanto o College Humor quanto o Dropout eu já conhecia, acho que foi por causa do Home Actually. E, obviamente, o College Humor, né, de muitos anos aí. Exato, na época de sketch deles e tal. Hoje em dia eles não fazem mais as sketches, só mais programas assim mesmo. Mas tem um programa que eu acho que o André talvez vai querer assistir só pelas fofocas, que chama Dirty Laundry, que é tipo aquela parada de, eu nunca fiz isso. Quem nunca fez isso, toma um gole da bebida. Eu nunca. É tipo, eu nunca, exato. Só que a estrutura é, são 4 participantes, os 4 participantes mandam histórias da vida deles pra produção, e a apresentadora durante o programa vai falar, quem foi a pessoa que, sei lá, chupou 50 pessoas numa noite. Aí os 4 participantes têm que discutir quem que foi, e quem acertar ganha um ponto. Se ninguém acertar quem contou essa história, a pessoa da história ganha um ponto. A pessoa ganha 3 pontos. Tem que fazer um DLC cedilha assim. É verdade. O Matthew Mercer participa acho que de uns 2 episódios. Eu assisti um episódio ontem que o cara que faz o Heflin do primeiro Crystal Roll, o Sam Riegel, e o cara que faz o irmão trevoso, o Leon Bryan. Os dois participam também, e eles ficam contando curiosidades da vida deles. Então é interessante ver uns causos mais peculiares da vida dele. O cara que faz o Heflin, um ladrãozinho na vida real, tá? Cara salafrário pra caralho. As histórias dele, tudo ele passando perna em alguém. Meu Deus! Se aproveitando de alguém, em sentido monetário. Assim. Mas é muito bom, muito bom. Fica aí, então. Gente, eu vou falar aqui sobre a minha dengue. Não vou falar. Única coisa que eu assisti enquanto eu tava com dengue, que eu consegui assistir, foi One Piece. E eu vi Whole Cake Island pelo One Piece. E muito curioso que mesmo pelo One Piece, a Toei ainda consegue enrolar. Ainda é muito feio. Nossa, não, ainda é muito feio. Feio. Mais bonito que Dressrosa. É mais bonito que Dressrosa. É porque pelo menos algumas coisas do Katakuri com o Luffy é mais bonito, entendeu? Dressrosa, nem a luta principal, que é... Você já viu, né? Já. Que é Luffy versus Doflamingo, é bonito. Não é, nem isso é bonito. É. Fecha pra gente, então, Tengu. Então, eu queria falar rapidinho, novamente, de livros, quem diria, né? Porque eu terminei de ler o Vivo de Ferro. Bom livro mesmo. Boa. Uma coisa que eu acho que eu não mencionei quando eu falei da outra vez, é que eu gosto muito da protagonista do livro e ela faz umas coisas muito horríveis na história. Mas é aquela coisa de que você não pode comparar a violência do opressor com a revolta do oprimido, assim. Mas ela faz coisas realmente horríveis. E aí você fica meio que tipo... Caralho. Mas será? Isso torna ela... Onde você traça a linha? Isso torna ela muito interessante. Sei. Você tá animado pro segundo livro? Ele já saiu ou não vai sair ainda, né? Diz que vai sair esse ano. Ela teve alguns problemas com a editora por conta do ativismo dela pró-Palestina. Puta que me pariu, que droga, hein? Pois é, teve alguns problemas aí. Tá pra sair no fim desse ano, mas não sei se sai mesmo por causa dessas tretas aí. Rapidinho, só falando de livro. O Casa de Folhas, que o Rafa falou recentemente. Uh-huh. A Mel também leu, né? E eu tava conversando com ela. E ela terminou o livro, eu não terminei, eu tô muito triste. Não, a Mel, ela leu uma semana. Um livro de 600 e tantas páginas, pesado, denso, ela leu em uma semana. Mas eu tava conversando com ela e depois eu fui ver, tipo, o que esse cara já fez? E ele tem mais um livro nesse mesmo estilo de loucura de impressão e tal. Uhum. E recentemente, acho que foi 2022, um negócio assim, ele começou uma nova série que era pra ser 27 livros. Que isso? Ele lançou 5 de uma vez. Ah. Os 5 livros, mesma estrutura, tudo páginas loucas de ir e voltar, né? Impressão desgraçada. Cada um dos 5 livros tem exatamente 880 páginas. Que fácil, isso? Fácil. Mas que editora consegue publicar isso, gente? E é esse ponto que eu queria chegar, porque o Casa de Folhas, a ideia dele é ser sobre um documentário. Isso. O segundo livro, que eu esqueci o nome agora, é sobre um álbum, é sobre música. Uhum. Essa série, que era ser 27 livros, era pra ser sobre uma estrutura e falar sobre séries de televisão. Uhum. Por isso que ia lançar em temporadas. Esses 5 livros, esses primeiros 5 livros, é a primeira temporada. Era pra ser 5 temporadas. Como se fosse 5 episódios numa série, assim. É, só que 880 páginas cada um dos livros. A editora, ela meio que encomendou todos os livros num projeto milionário. Quando lançou os 5 primeiros livros, ela falou: é muito cara a produção, foda-se, cancelou. Caralho. Nossa. Então, eu só queria comentar essa curiosidade. Sim. A gente não sei quando vai ter mais livro dele, porque a editora, que era a mesma editora, acho que lançou todos os livros, ele falou: não tá rolando, cara. Tá foda. Mano, era e eu fui, porra, eu fui procurar foto na internet, as páginas são muito loucas. Ah, é? Tem umas que é tipo ASCII. Assim, é tipo, foda-se pra caralho. Mas, né, e eu acho que nunca vai sair em português, é só isso, desculpa. Ah, não, com certeza. O Casa de Folhas, que é o mais famoso, já foi um milagre ter saído em português, imagina o resto. Que mais que eu ia falar? Você falou que viu? Aí, eu tô muito empolgado, parece que já tá confirmado que vai ter ou uma série ou filme baseado no Viva de Ferro. Quero muito ver, quero muito que saia bonequinho. Vai ser do Shyamalan, né? Meu Deus. Quero muito que saia bonequinho. Dos robôs tudo? Dos robôs tudo, transformáveis, porque é importante que eles sejam transformáveis. Transformáveis. E, pô, muito boa leitura, assim. Muito divertido. Recomendo bastante. Você terminou gostando tanto quanto ou mais? Mais. O final é muito bom. O final é inesperado, inclusive, o final. Foda. Então, quando ela mata o marido dela, eu falei, caralho. E ela fala, eu sou a viúva de ferro. É. Ela fala, é hora de viuvar. Isso. É. Mas um outro livro que eu emendei nesse, eu leio no metrô, né? E aí eu ia pegar o metrô um dia, tinha terminado de ler o livro, e falei, pô, o que eu vou ler? Aí eu lembrei um livro que eu queria ler faz tempo já. E pra meio que manter nessas leituras mais leves assim, eu peguei um livro que saiu faz tempo de um autor brasileiro, que é o famoso Entrevista com a Pedra e Outras Histórias. Ah. Que é um livro do Nigel Goodman, que é um comediante. Famoso Nigel. Que participou de Coisas de Jogabilidade, inclusive. É verdade. Né, no é passado. É verdade. É muito a long, long time ago. Pois é. O Nigel, eu acho ele um cara engraçado. Ele é. Eu acho que ele, tipo, mesmo se ele não tá contando nenhuma piada, ou fazendo stand-up, nada. Ele é um cara que naturalmente engraçado. Exatamente. Né? É. Porque ele é peculiar, né? Ele tem uma lógica peculiar de ver o mundo e reagir. É isso. Sim, sim. Tipo, ele é um cara que ele tem uma vibe própria, assim. É. E aí, eu acho que esse é o primeiro livro que ele escreve, que é o quê? É um livro que conta a história de um jornalista, o Alexandre Leitão, que ele trabalha num jornal, e ele é um cara medíocre, ele é um cara meio tosco, assim, tudo mais. E o editor dele sempre pede pra ele fazer entrevistas com personagens nada a ver. Vampiros. O primeiro conto a entrevista com um vampiro. Imaginei. Né? Então, entrevista com a pedra. Ele entrevista uma viajante no tempo. Ele entrevista um cachorro. Entrevista um fantasma. E assim, não é como se fosse, sei lá, um mundo místico em que ele pode invocar um fantasma. Não, tipo, ele falou, ok, eu saí da redação, o meu chefe pediu pra entrevistar um fantasma, mas fantasma não existe. Tipo, como é que eu vou fazer pra entrevistar um fantasma se fantasma não existe? Ouija. E aí tem todo um lance da história desenvolvendo, tipo, como ele vai resolver a situação de ter que entrevistar um fantasma. Ou não, no curso de entrevista com um vampiro, ele só chega pra entrevistar um vampiro, e é um vampiro de verdade. Então, é o tipo de texto que eu gosto muito, assim, não parece que ele tá tentando te contar uma piada. É só um texto que vai te pegar, vai te passar uma rasteira de vez em quando, assim, pra falar... Pelo absurdo. Olha aí, né? E você vai dar risada, tipo, porque ele é muito sagaz. Ele escreve muito bem, assim. Ele te pega na risada sem você perceber. E eu acho que isso é uma das melhores qualidades que um texto de humor pode ter, assim. Do pouco que eu conheço o Nigel e do que você descreveu do livro, me parece muito... É como se fosse um livro do Nathan Fielder. Tipo... Tipo. É, tem essa energia, sim. Tem essa energia. Porque é tudo muito casual, assim, muito... Casualmente bizarro. É. Ele é um casual que ele se leva a sério demais, até, pro efeito cômico. Igual o Nathan Fielder. Uhum. Tipo, ele não quebra o personagem. Ele tá lá se levando a sério. E é nessas que ele vai misturando coisas banais do dia a dia com coisas absurdas e você vai meio que sendo pego sem perceber e dando risadas. E é muito bom, assim, muito divertido. É um livro curto, é um livro barato. Eu acho que ele tá, sei lá, R$20, R$15, uma coisa assim. Físico mesmo. Eu comprei no Kindle. Ok, ok. Mas fica assim, baratinho, curto. É o humor inteligente. Humor inteligente. Humor refinado. A abertura do livro é o Marcelo Taz, né, que faz. Isso, é o... Deus me livre. Esqueci, porra, o outro cara. Enfim, já pra lá. É, mas assim, se você gosta de dar risada, se você não é inimigo do humor, se você não é inimigo da diversão, leia o livro. Apoie um autor brasileiro. Um artista local. Um artista local. Não compre plant, né? Apoia seu artista local e... É um livro muito divertido mesmo. Tem um livro aí, Tengo, que tá viralizando na gringa, que parece ser muito bom mesmo, o pessoal descobriu lá fora, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah, não, parece uma loucura, né? De um autor indie aí, né? É, independente. É, não, parece muito bom mesmo. Será que é bom? Não sei se eu já ouvi falar dele. Pera, você tá falando sério? Sério. Eu li no colégio e eu não lembro de nada. Eu só sei que o verme que primeiro comeu a minha carcaça de Dico. Isso que eu lembro. Eu lembro de nada desse livro. Inclusive, eu confundo muito com outros livros que eu li por causa do vestibular nessa mesma época, assim. Mas você leu na época do vestibular? Eu li e não vestibular. Lembra, não? Porque eu li ele também muito novo, mas eu não lembro. Assim, eu li no colegial e pede-se pra ler esse livro no colegial por causa do vestibular. Eu li por causa de matéria, sabe? Não, eu também li por causa de literatura. Mas eu não lembro de nada. Nossa, eu lembro de ter gostado muito, assim. Eu lembro que eu gostei muito mais de outros, assim, da época que eu li no colégio. Eu lembro dois que eu gostei muito. Capitães de Areia e O Curtiço. O Curtiço eu lembro que eu gostei muito na época que eu li. O Curtiço eu lembro de ter achado mais chato. Porque O Curtiço era um novelão, então era muito... É, me deixava muito engajado saber o que, que vai acontecer na vida desses personagens agora. Eu lembro de ter lido Vidas Secas. Vidas Secas é um que eu gostei bastante também na época. Eu também não lembro nada. Tem a Cachorra-Baleia. A Cachorra-Baleia. Isso, e é tudo muito triste e no final das contas até cíclico. Sim. A pobreza e a miséria. Pois é. É, o Memórias Póstumas, ele é engraçado, né? Ele é... Sim, ele é divertido, bem espirituoso. É. Mas o negócio do Memórias Póstumas, ele é engraçado, mas você tem que entender que ele tá sendo engraçado, exato, entendeu? Ele é irônico, ele é sarcástico. Exato, ele é irônico. É. Muita gente não entende ironia e sarcasmo, inclusive na internet. Na verdade, olha, especialmente na internet. Às vezes precisa de um gringo pra falar. Olha. Você viu que, por causa dessa moça, viralizou o vídeo dela e o livro tá esgotando lá fora? Não, caramba. E aqui no Brasil também. Também. Caralho! Eu achei que era por causa do jogo brasileiro lá que vai sair inspirado no... Antes fosse. Vai ser um jogo brasileiro inspirado pelo Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um jogo de detetive inspirado. Que loucura. Então, finalmente essa molecada vai começar a ler uns livros bons, hein? Será que é agora? Eita porra. Bem, eu só leio a Bíblia, então tá tudo bem. Alergia, micose, passa mal. Toma sempre o Melhoral. Sente a agonia do seu ser, denuncia o seu cheque especial. Sente sobre a taxa do seguro total, lhe parece ser banal. Acrescente, eles batem a lista de Natal e dá mais de 3 mil paus no cheque especial. Tantas coisas pra lembrar, tantos filhos pra criar. Dá-lhe shampoo anti-caspa, 2 comprimidos pra jantar. Não esqueça o perfume da mulher que tens. Nem procure desculpa pra dizer tua filha que o Noel não vem. Papai Noel não vem. Deixe de lado o jogo de faca do teu sonho. Vá buscar seu cachorro no cabeleireiro. Não.